baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. A expectativa chegou ao fim. Agora com um designer inovador e um formato futurístico. Tudo novo de novo. Conheçam o novo paredão Assombroso Sound High Vault, projetado pela conceituada empresa Ed Sound. Mas fiquem tranquilos, acalmem os ânimos, porque a partir de agora o show irá começar. Sound, não tenha dó. É o Pop Live. Mais um mil setlar. Tecno Machine. esse é moral, esse é federal. ما عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا vem com tudo meu assombroso sound. Eu vou botar no carimbinho, eu vou tirar. DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem, menina. DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem, menina. Olha que trouxe-lhe, lhe عرفتك, ما عرفتك زين. تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا Eu vou botar no carimbinho, eu vou tirar. DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem, menina. DJ Lohan que me falou, novinha entra no clima. Vem. Sound, equipado com o que há de mais moderno no mundo do som automotivo. Eu vou, no Pop Live eu vou, no Pop Live eu vou. Pararatimbum, eu vou. Deixa, senta, menina, não se esqueça, DJ Zé e Juninho vão te dar. Deixa mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais. Aqui é o Vlad e eu tô fechadaço com paredão assombroso sound. Esse é Carrasco. Música.

Atenção, Felipe, bota o paredão assombroso sound pra sabugar geral. Patrick, o Fera das Produções, Marito Benzetti, Play Audio Project. Give me all your money. Eu vou time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends, be friends, be friends, be friends, be friends, be friends. DJ Paulinho da Adidas Produções. Assombroso Sound, mostra como se toca. Chega pra ficar. É o novo super pop, é o novo super pop.